A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos continuar nossa leitura bíblica. Hoje o texto de Primeira Reis, capítulo 8. Primeira Reis, capítulo 8. O texto é uma beleza sem fim. E trata do traslado da Arca da Aliança, local onde Deus manifesta a sua presença e a sua glória. Repito, é na Arca da Aliança que o Senhor manifestou no deserto, quando o povo de Israel saía do Egito, manifestou a sua presença e a sua glória. Como nós somos o templo do Espírito Santo, o maior desejo do Senhor, a maior vontade do Senhor é que nós também sejamos como a Arca da Aliança, portadores da sua presença e portadores da sua glória. O texto é longo, mas não deixe de acompanhar. Se não todo agora, você tiver com alguma dificuldade, mas leia tudo, porque é um texto belíssimo de 1 Reis, capítulo 8, e que fala da Arca da Aliança. Antes disso, eu leio só a mensagem da equipe de abertura devocional, formada por pessoas de denominações diferentes, mas o coração é um só. E eles nos mandaram, irmão Everson e equipe, nos mandaram essa palavra: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Primeiro Livro de João, capítulo 4, versículo 18. A Bíblia atualizada, revista e atualizada, é que nos coloca nesses termos. Queridos, o medo é um sentimento perturbador. Há pessoas que são prisioneiras do medo, sentem-se acuadas por esse sentimento perturbador. O medo é patológico, inclusive quando necessário, é tratado de modo não só psicológico, mas psiquiátrico, porque o medo é patológico, é uma patologia, é chamado de fobia. Há pessoas que têm medo de lugares abertos e outras que têm medo de lugares fechados. Há aquele que tem medo de casar e outros que têm medo de ficar solteiros. Há os que têm medo de altura e os que têm medo de profundidade. Há os que têm medo de viver, os que têm medo de morrer. O apóstolo Paulo diz que o medo é um espírito, segundo Timóteo 1:7, segundo o livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Muitas pessoas são atormentadas pelo espírito do medo. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a fé vence o medo quando temos convicção de que Deus cuida de nós e está conosco sempre. Triunfamos sobre o medo, esse sentimento perturbador sai de nós e o Senhor nos abençoa. Eu repito que há casos em que precisamos de fato de profissionais habilitados para tratar essa questão, porque o organismo também, falando como leigo, o organismo, vamos dizer assim, dá informações para a mente e essas informações não são verdadeiras. Por exemplo, a pessoa fica com medo de comer e ela para de comer, ela pode parar de comer, ela vai precisar ser tratada. O outro tem medo de dormir, o outro de acordar e tudo aquilo que nós vimos. Então, que nós entendamos que a fé pode e vence o medo, mas não menosprezamos de modo algum aquilo que a ciência, que Deus permitiu que a ciência descobrisse e nos ajudasse, ajudasse as pessoas a se livrar desse medo patológico. Bom, a arca da aliança, em tese, não é para gerar medo, porque é o local da presença de Deus, do amor de Deus, da glória do Senhor. Mas, às vezes, ela também pode gerar. Quando alguém se aproxima da presença do Senhor sem o devido respeito, sem o devido temor, Deus orientou a Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Então nós temos que ter esse zelo. Precisamos recuperar mais uma área que a igreja precisa trabalhar, é a recuperação do temor e do tremor diante de Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos para a leitura, 1 Reis, capítulo 8. Como a leitura é longa, então eu quero aproveitar o máximo do tempo com a Bíblia. A Bíblia, 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 em diante. O traslado da Arca da Aliança. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos, líderes, autoridades de Israel e todos os chefes das famílias israelitas para transportarem de Sião, a cidade de Davi, a Arca da Aliança de Yahvé. Todos os homens de Israel congregaram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o sétimo mês do ano, durante a festa dessa época. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé e a tenda do encontro, com todos os seus utensílios sagrados que nela ficavam, e a levaram. Coube aos sacerdotes e levitas o transporte de todos os objetos sagrados. O rei Salomão e toda a comunidade israelita que se havia congregado a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem conseguiram contar. Os sacerdotes transportaram a arca da aliança de Yahvé para o Debir. Você lembra do Debir, o lugar santíssimo, seu espaço reservado no Santo dos Santos do templo, e depositaram debaixo das grandes asas dos querubins, uma representação de que a corte celestial está presente junto com Deus e com o povo de Deus. De fato, as estátuas dos querubins tinham suas asas abertas sobre o local da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o traslado. Esses varais eram tão longos, as suas pontas se estendiam para fora da arca, podiam ser observadas do Debir, à frente dos Santos dos Santos, não se conseguia avistá-las de qualquer outra parte. Dentro da arca estavam exclusivamente as duas tábuas de pedra que Moisés, quando estava no Monte Horebe, tinha depositado na arca, no dia em que Yahvé estabeleceu uma aliança com os israelitas, depois de haverem sido libertos e partido do Egito. Guarde bem isso, meu irmão, minha irmã, dentro da arca, e se nós somos o templo, e dentro do templo temos a arca no nosso coração, só pode haver as tábuas da lei, ou seja, a palavra do Senhor. Eles tinham a tábua da lei, que era o que possuíam escrito até aquele momento, mas nós temos toda a palavra do Senhor, Antigo e Novo Testamento. Bom, agora, a partir do versículo 10, Deus vai se manifestar no templo. Olha que beleza para as nossas vidas. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Yahvé. Que coisa linda! A nuvem trazendo a glória do Senhor, presença e glória. Assim como Yahvé manifestou sua presença, irmãos e irmãs, através de uma nuvem especial e visível a todos no tabernáculo, no Sinai, também agora o Senhor veio habitar no templo. Quando um israelita não tinha a possibilidade de orar dentro do próprio templo, devia dirigir suas orações voltado na direção onde Deus, segundo prometera, estaria presente entre seu povo. E assim os judeus procedem até nossos dias, no momento de suas orações nas sinagogas em todo o mundo. Nós nem precisamos olhar em direção de Israel, irmãos, porque nós somos o templo. Nós somos o templo. E a arca está dentro de nós, do nosso ser. A presença de Deus está dentro do nosso ser. A glória dele está em nós. Nós somos parte do corpo glorificado de Jesus Cristo, ressurreto e glorificado, assunto aos céus, de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. Não precisamos olhar na direção A, B ou C, na direção onde fica Israel, porque nós somos o templo. O que precisamos é retomar o nosso temor e tremor justamente por sermos o templo do Senhor. Dando prosseguimento, versículo 11, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Yahvé. Então exclamou Salomão: Yahvé disse que habitaria numa nuvem escura, contudo eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitares para sempre. Amém. Em seguida o rei se voltou e abençoou toda a assembleia de Israel e toda a multidão se mantinha de pé. E ele declarou: Bendito seja Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera a meu pai Davi, afirmando: Desde o dia em que fiz sair meu povo de Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela se construir uma casa onde estaria meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve em seu coração o propósito de construir uma casa para Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel. Entretanto, o Senhor revelou a meu pai: Planejaste edificar uma casa em homenagem a meu nome e fizeste bem. Todavia, não serás tu quem edificará esse templo, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, que é aquele que construirá a casa para o meu nome. E Yahvé fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Sucedia meu pai Davi, e tomei posse do trono de Israel, como prometera o Senhor, edifiquei a casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel. E nela preparei um lugar para a arca, na qual se encontra depositada a aliança que Yahvé firmou com os nossos antepassados na época em que os fez sair da terra do Egito. Agora a oração de dedicação, irmãos. Quando falamos no nome do Senhor, até hoje os israelitas falam Hashem, Hashem, o nome. Ou seja, é suficiente dizer, ele é o nome, Hashem, Hashem, ele é o nome que está acima de todo nome. Na oração de dedicação, versículo 22, logo depois, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos em direção ao céu e orou: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti lá nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre a terra. Tu que preservas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Veja, ele preserva a aliança, mas ele não preserva assim, aleatoriamente. Ele preserva com aqueles que andam segundo o seu propósito. Versículo 24: Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havias firmado, e o que disseste com a tua boca, realizaste nesse dia com a tua mão. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, outra forma de chamar o Senhor, além de Hashem, o nome, se fala Adonai, o Senhor, Adonai, tá bem? Para não se atribuir nenhum nome. Porque ele, quando perguntado por Moisés, que nome eu vou dar para esse Deus que manda libertar o povo de Israel do Egito, ele diz assim, ele responde: eu sou, diga que o eu sou te enviou. Ele é aquele que é, que era, que há de vir. Então, e agora, ó Senhor, ó Adonai, Deus de Israel, mantenha teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao declarar: jamais te faltará um descendente diante de mim que se assente no trono de Israel, contando que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. É evidente que todo esse capítulo está apontando para um descendente de Davi que é maior que Salomão e maior que a descendência sanguínea de Salomão, é o Messias. O Messias aguardado. E a teologia israelita começa a desenvolver cada vez mais a teologia do Messias. Versículo 26. Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai, mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te, incomparavelmente menos essa que construí. Ainda assim, inclina teus ouvidos à oração e à súplica do teu servo e a seu pedido de misericórdia, ó Yahvé, ó Hashem, ó Adonai, Senhor meu Deus, atenta para o clamor e a prece que teu servo faz hoje na tua presença. Que teus olhos estejam observando dia e noite esse templo, contemplando esse lugar do qual afirmaste: meu nome estará presente lá. Meu nome estará presente lá. E a resposta à pergunta de Salomão, uma pergunta retórica, né? Porque pode algum lugar acolher a presença infinita de Deus? Não, não pode. Mas Deus teve a misericórdia de vir até nós. Assim como ele permitiu a construção do templo, ele vem até nós, encarnado, como Messias, para dizer: eu estou aqui, eu sou, eu sou, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Ouve, portanto, o rogo que teu servo fizer voltado na direção desse lugar. Ouve desde os mais altos céus, lugar da tua perene habitação, o clamor do teu servo e de Israel, o teu povo sempre que orarem voltados para esse lugar. Quando ouvires, conceda-lhes o teu perdão. Se alguém pecar contra seu próximo e este se aproximar sobre ele, e esse pronunciar sobre ele, melhor dizendo, um juramento, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesse templo, ouve então do céu e opera e julga os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair sobre sua cabeça sua própria atitude maldosa, e inocenta o justo, retribuindo-lhe de acordo com a sua justiça. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo, por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti nesse templo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, reconduze-o à terra que deste a seus pais. Como não lembrar, não é verdade, irmãos e irmãs? Como não lembrar todas as vezes que o povo de Israel pecou e foi parar no exílio ou na terra da servidão, aqui ou acolá, ao longo de séculos e milênios, mas o Senhor os leva de volta. Ele perdoa o pecado e reconduz à terra que deste aos seus pais, principalmente a Abraão. Versículo 35. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, se eles orarem nesse lugar, louvarem o teu nome, se arrependerem do seu pecado, por os teres afligido, escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e do teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem e mofo, o ataque dos gafanhotos, peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma palavra de oração ou prece por misericórdia for elevada a ti por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada pessoa sofrendo com suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação. Perdoa e age. Retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração. És o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. Assim o povo te amará com temor respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra que deste aos nossos pais desde o passado. Também, quanto ao estrangeiro que não pertence à linhagem de Israel, o teu povo, que veio de uma terra distante, por causa do teu nome, porque eis que ouvirão falar do teu magnífico nome, da tua boa e poderosa mão e do teu braço forte, quando esse povo vier e orar, voltado para esse templo, ouve dos céus, espaço da tua habitação, e atende às súplicas do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra sejam esclarecidos quanto a teu nome, e passem a te amar e temer, como procede Israel, o teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que o enviar, e ele orar, voltado para a cidade que escolheste, para o templo que construí em homenagem ao teu nome, escuta nos altos céus a sua prece na súplica e atende a sua causa. Quando tiverem pecado contra ti, pois não há ser humano algum que não peque, e ficares irado com a atitude deles e os entregares nas mãos dos seus inimigos, que os detenha e os leve como escravos para sua terra, seja essa distante ou próxima. Se na sua terra, para onde forem levados cativos, reconhecerem seus erros e se converterem em meio à terra do seu cativeiro, te confessarem, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, e se buscarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra dos seus inimigos, que os tenha levado como escravos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome. Escuta dos altos céus, onde resides, a sua oração, e a sua súplica defende a causa do povo. Perdoa a tua gente os pecados cometidos contra ti, e todas as revoltas e transgressões que tiverem praticado contra a tua pessoa, faz-os encontrar graça diante de seus dominadores, de modo que recebam deles a necessária misericórdia, porquanto são o teu povo e a tua herança são os que fizeste sair do Egito, daquela fornalha de fundição. Agora, a partir do 52, a conclusão e a bênção dessa oração, irmãos. Que teus olhos estejam abertos para contemplar a atitude quebrantada do teu servo e do teu povo Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem diante de ti, pois foste tu que os separaste como tua herança de entre todos os povos da terra, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando liberaste e fizeste sair do Egito nossos antepassados, ó Senhor Yahvé. Assim que Salomão acabou de dirigir a Yahvé, o Senhor Deus, toda essa oração e essa súplica, levantou-se no lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para o céu diante do altar de Yahvé, e pôs-se de pé, abençoou em alta voz toda a congregação de Israel, exclamando: Bendito seja Yahvé, o Senhor que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas promessas que transmitiu por meio de seu servo, e nenhuma fracassou. Que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco, como andou nossos pais, que não nos abandone, nem nos rejeite. Fazei com que de coração nos voltemos totalmente para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que prescreveu aos nossos antepassados. E que as palavras desse meu clamor ao Senhor tenham plena aceitação diante de Yahvé, o nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da tua vontade atender o pleito do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus e que não existe nenhum outro. Quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Irmãos, eu vou me privar de dizer todas as bênçãos que Deus estabeleceu e falou sobre o povo de Israel, porque senão nós ficaremos aqui anos, meses, anos falando sobre isso. Então, esse capítulo serve para renovar a nossa compreensão de como Deus estabeleceu um propósito, estabeleceu uma aliança com Abraão e abençoa o povo de Israel, trata o povo de Israel quando necessário. Também vou me privar de dizer agora, falou dos estrangeiros, o texto falou dos estrangeiros, podíamos lembrar aqui da cananita, Raabe, podíamos lembrar da moabita, Rute, podíamos nos lembrar de outras personagens, mas também gastaríamos muito tempo. O fato é que aquele que se dobra, aquele que se prostra, aquele que se rende, aquele que reconhece que há um só Deus, todos os povos da terra reconhecerão que somente o Senhor é Deus e que não existe nenhum outro. Deus tem um projeto para todos. Acho que num capítulo como esse de bênção, não é necessário que nós entremos nesses outros capítulos. Basta saber que Deus tem um projeto específico com Israel, uma aliança infinita, eterna, inquebrantável, e ao mesmo tempo ele inclui os gentios, os outros povos, as outras gentes, as outras pessoas que reconhecerem que ele é o único e ele tem um propósito maravilhoso para todos. Quanto à parte final de dedicação do templo, então leio a vocês agora. Então o rei e todo Israel unido a ele ofereceram sacrifícios diante de Yahvé, versículo 62, para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu ao Senhor. Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Desse modo, o rei e todos os israelitas consagraram o templo a Yahvé. No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava em frente do templo de Yahvé, a casa do Eterno, e ali ofereceu o holocausto, que são sacrifícios totalmente queimados, a oferta de cereais, a gordura de ofertas pacíficas, uma vez que o altar de bronze que estava diante de Yahvé era pequeno demais para conter todo o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos e todo Israel, com ele, houve uma grande assembleia, com multidões vindas desde Lebo Hamat, a entrada de Hamat, ao norte, até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito, ao sul, lá próximo ao que conhecemos como Gaza. Tá bem, irmãos? Do norte ao sul, no oitavo dia, Salomão despediu o povo, enviou cada pessoa de volta ao seu lar. Todos rogaram as bênçãos de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas, felizes, com o coração repleto de esperança por todo o bem que Yahvé fizera a seu servo Davi e por todo Israel, o seu povo. Aleluia! Exaltada seja a palavra do Senhor, exaltado seja o Senhor pela sua presença e pela sua glória. Quanto à glória do Senhor, ainda vou, permitindo o Senhor ministrar sobre duas manifestações da glória. Uma é a que nós conhecemos como Shekinah. Shekinah, manifestação da glória do Senhor, da presença do Senhor, uma coisa espetacular. E a outra é Kabod, Kabod, tá bem? Não ponha o I na frente, nesse caso, que seria um prefixo de negação. É Kabod, ou seja, a glória do Senhor que é feito, é tão intensa, é tão grande, é tão indescritível, que é como se fosse um peso. Quando a Kabod se manifesta, a glória de Deus se manifesta, nós não aguentamos ficar em pé. Irmãos e irmãs, que hoje nós não aguentemos ficar em pé por causa da Kabod, por causa da glória do Senhor, e que a Shekinah, a presença, se manifeste diante de nós, e nós todos glorifiquemos, porque tudo isso se cumpriu do ponto de vista histórico na história de Israel, mas se cumpriu do ponto de vista histórico na vinda do Messias e para além da história. E eu encerro dizendo: vocês viram a dedicação ao templo? Estão errados e estão brincando com aquilo que não deviam brincar, estão manipulando textos bíblicos para falar de oferta, principalmente novas igrejas, grupos neopentecostais, para fazer um mercado, transformar a fé num mercado, ou seja, fica estimulando a pessoa a dar mais para receber mais, e Deus, então, nesse caso, passa a ser aquele que concede bênçãos. Não se procura a Deus, procura-se a bênção que procede de Deus. Estão brincando com isso. Não devem brincar com isso. Nós não devemos suportar uma brincadeira como essa. Temos que clamar por misericórdia. Por outro lado, irmãos, quando nós olhamos as ofertas que foram feitas na dedicação do templo, ora, se nós somos o templo, não cabe a nós fazer qualquer oferta. Eu tenho que dar o melhor da minha oferta. Se o melhor da minha oferta é como o da viúva que tinha uma moeda, então eu entrego uma moeda. Mas se o melhor da minha oferta pode ser uma quantidade grande, eu entrego sempre o melhor. Caim entregou qualquer coisa para Deus. Abel entregou a melhor oferta. E aqui então eu estou dissociando a ideia mercadológica, a ideia de, ah, eu vou dar mais para receber mais. Não, Deus a ninguém engana. A ninguém, ninguém engana ao Senhor. Ele conhece o coração dos homens e das mulheres. E eu digo a você, de novo, encerrando essa leitura tão linda de Primeira Reis, vamos entregar o melhor para o Senhor. Entregue o melhor para Ele. Entregue o melhor do seu tempo para Ele. Entregue o melhor dos seus dons para ele. Hoje, tome essa decisão. Entregue o melhor do seu talento para ele. Entregue o melhor do seu ministério para ele. Entregue o melhor do seu amor para ele, da sua alegria, de tudo aquilo que ele tem proporcionado a você. Entregue o melhor. Entregue o melhor da família. Entregue o melhor dos seus estudos para Deus, consagre para Deus, consagre também o seu trabalho para Deus e entregue o melhor a Ele, entregue o melhor do seu lazer para Ele. Sim, é hora de lazer. Sim, a Bíblia prevê um dia, criou de Deus em 6 dias, no sétimo Ele descansou. Há um tempo de descanso, entregue o melhor para Deus. Diga para Ele: Senhor, hoje eu vou descansar e eu quero entregar esse descanso em Tua presença. É uma coisa magnífica, maravilhosa, é uma coisa indescritível. Irmãos, então eu encerro essa palavra dizendo: Jesus já estabeleceu, o Messias já estabeleceu o reino eterno. Ele veio pregar o reino eterno para nós. Agora, cabe a nós fazermos o traslado da Arca da Aliança para dentro do nosso coração. Faça o traslado da arca para dentro do seu coração, da sua mente, do seu sentimento, do seu espírito, de todo o teu ser. Porque Deus vai se manifestar nesse templo que é um lugar de adoração para Ele. Quando você puder, discurse para alguém. Pode ser a sua família, pode ser os irmãos da igreja, mas diga, dê testemunho acerca do Deus Todo-Poderoso que fez aliança com Israel e que inclui depois os estrangeiros. Dedique o templo inteiramente ao Senhor, lembrando que você é o templo, então dedique o melhor. Deus deseja o seu melhor. Eu disse até o lazer, mas é hora do lazer, então dedique para o lazer, para o descanso, para o refrigério. Dedique tudo, dedique toda a sua vida e você será o homem ou a mulher mais feliz da terra. Estará na lista, no hall dos homens e mulheres mais felizes da terra, que foram aqueles que se transformaram em templo do Deus vivo, e por serem transformados em templo e por serem local de adoração do nome do Senhor, transformaram-se também em homens e mulheres os mais felizes da terra. Pode ter certeza que até a criação, estou falando do mundo vegetal, estou falando do mundo mineral, estou falando do reino animal, estou dizendo para você, toda a criação se prostra diante dele, sabe que ele é o leão da tribo de Judá. Ora, se a criação sabe disso, nós devemos saber também. E depois de ler ou ouvir esse capítulo, devemos nos quebrantar e dizer: Senhor, aceita de mim o melhor. Eu quero ofertar para ti o melhor. Seja no descanso, seja no trabalho, seja no estudo, seja na devoção, seja na leitura bíblica, seja na oração, seja na alegria, na paz, na benignidade, na bondade, na perseverança, no domínio próprio, em tudo, Senhor. Eu quero dar o fruto do Espírito, quero dar o fruto da luz e, sobretudo, eu quero dar o fruto do meu ministério, porque eu sou o templo, o lugar onde o Senhor habita. O Senhor escolheu a minha vida para fazer habitar o seu nome. Ouça isso, irmão. Deus escolheu a sua vida para fazer habitar o seu nome. Você nem precisa olhar lá para o Oriente Médio, nem ao norte, nem ao sul, nem a leste, nem ao oeste. Você não precisa olhar para lugar nenhum, porque você é o templo. E sendo o templo, única coisa que você vai gravar daqui para frente, eu e o Senhor temos o melhor relacionamento. E eu quero ter um relacionamento cada vez melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, cada vez melhor com o Senhor Hashem Adonai, o Deus de Israel e o Deus de todos os povos, o Deus que deve ser glorificado para sempre. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, o templo bendito do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus e o reino animal, vegetal e mineral, seja sobre todo o reino e todos os planetas, em todos os lugares, que a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita, a melhor comunhão com o Espírito Santo, seja sobre nós e todos os outros, hoje, todos que estão espalhados sobre a terra, recebam disso hoje e para sempre experimentem desse melhor. Amém. Amém. Amém.